Meu Lima, Sony, código 0234. Três autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado, obrigado, senhor. Tá 3897, pronto para cópia. Guarulhos aprovado, nível de voo 340, via Previsc 50. Subida da EL, Leda, Bidev, curva direita após a decolagem. 5020 ao código, 5020. Controle 198. 340, Previsc 0, da EL, Leda, Bidev, 5020, 198, com curva direita. Correto, senhor, já puxa o sinal. Controlador Azul 4261 com 1-1-7 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Ribeirão Preto para o táxi. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, Azul 4261. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera no zero, torre 1895, Azul 4261. 8.002, autorizado pushback acionamento, chama para início táxi. Estimativo, autorizado pushback acionamento, chamando para táxi, 8.002. 1.567, está na minha escuta. 1.567, na escuta. Eu tenho aprovado 3.60, o senhor aceita ou manda coordenação para 3.8? Aceito, 3.6. Estou autorizado em Brasília, 3.60, via Pêzulo 1.7. Gole, transição, o fita, subida, curva direita, 5.030 é o código, 5.030 e o controle 19.8. Autorizado Brasília, 360, via Amperzulu 197, escola perfil da Gole, o fim, um curva de início, o transponder 5030, controle 198, Luna 56. Correto, chama para puxar o sonar. Eu não estou puxando o sonamento, Luna. 26 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Chamará agora Recife 1260, 1288, muito obrigado, controle, até a próxima. Até a próxima e tenha um bom voo. Grato. Lembrando a pista, parte militar, o Condor 24. Tudo bem, senhor, parte militar, Condor 24, bem-vindo, boa noite. Boa. Fala Salvador, boa tarde, Oxané, 6259. 6259, pronto para cópia? Prossiga. Autorizado Guarulhos, 360, via Peruísco 50. Subida da EL, Leda, Bidev. Curva direita, porta decolagem, 5025 é o código, 198 é o controle. Autorizado conforme para Guarulhos, nível 360, Peruísco 50. Subida da EL, Leda, Bidev. Transponder 5025, controle 1918, Xané 6259. Correto, chama para eu puxar o sinal. 6259. Você vai puxar o sinal, senhor? Yes. Bruno 273, chame Torres, Salvador 1, no 8, decimal 95. Muito obrigado. Controle de Salvador, o gol 9602. Abjante 6720, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 513325, Recife. Obrigado, um abraço. Bruno 602, acione a identificação dessa via, chegada Mari para 2000 pés, que é legal no 013. No 093 para 2000 via ou no 602. Confirme a frequência da torre precisa? Confirmo, 198 decimal 95. Obrigado, senhor. Romeu Romeu Lima autorizado para da rotatória. Torre Salvador, muito boa tarde, eu vou 1273. Bastante, senhor, bastante trabalho, tem a pista vista. 273, sim, enquanto a aproximação, o valor que está ali é da azul agora iniciando a rolagem. Aguarde, está ali. O vento 120 com 10. TAP, 1602. Pro de TAP, gol no 602. 602, TAP. E 3, pouso autorizado no 10, 120 com 10. Bastante travado, obrigado. 3 horas e 35 de autonomia, alternando Campinas. 160 a bordo? Afirmo. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Juliette Alfa, ponto de espera, chame a torre 1895, 8002. Isso, 61, na saída da El, cruzando a 1500, boa tarde. Boa tarde, azul com a 261, contato radar, suba para nível 360, cruzado 2000 pés, autorizado por Odileda. Subindo a 360, cruzando 2000, direto Leda, azul 4261. Né? Salvador, muito boa tarde. É o Papa Romeo Alfa, November Delta. Papa Romeo Alfa, November Delta. Aguarde um minutinho, cópia. Não aguardo, Delta. Vai visual pra Sierra November Mike Echo? Afirmativo, senhor. Quase com isso. Um 273, solo agora os 10, direita 121, décimo 9, solo, bem-vindo a Salvador. Ô, a gente vai comprar para um 273? Direita 121, décimo 9, o solo, Olivrar, bem-vindo. 219. Alfa November Delta, poderia confirmar a radial inicial de saída? Pode ser a magnética nordeste, senhora, como tem feito. 97? Repete, por favor, November Delta. Nordeste. É, está ok, só um minuto. Sim, na sua escuta. Solo Salvador, é o gol 1273, livrou nosso escudo. 1273, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, igual 1273. Torre, Salvador, muito boa tarde, tá? 8002, ponto espera dar 10, pronto. Civil Bill, autorizando a linha de decolada 10, 120 com 10. A linha de decolada 10, tá? 8002. 1601 no portão 5 para pushback, acionamento. Só um minutinho, copo. Só um minutinho para pushback, aguarde. É. Bom, reporte para a final, estabilizaram no 7, o Romeu Lima ainda não avistado. É, poderia confirmar o vento para o Romeu Lima? Afirmativo, vento 120 graus com 8 nós no momento. November Delta pronto para a cópia? Afirmativo, senhora. Está autorizado 0 November Mike Eco, no meu pé, vai decolar direto com o Pro Nordeste. 5023 é o código, 198 é o controle. Decola direto para o Nordeste, 5023, alocado. Oito é o controle, me confirme o PLB, por favor. 198 controle, 01 no PAB, senhora. 01 no PAB, só confirmando, tá no pátio 4, acionamento táxi decolagem, agora com a torre 1895. 1895, apenas confirmando, senhora, tá no pátio 3. Ah, tá no pátio 3, então no pátio 3 ainda fica comigo, tá ok? Tá autorizado acionamento, chame para o início de táxi, Alfa November Delta. Chamará acionado para o táxi, grato. Paulo Rona 567 no 02 para pushback essa nave. No 567, sim, te aguardo. Guarda. 5002, decolado agora, Salvador 114, controle 1198, transfere o voo. 198, obrigado, TAM 8002. Autorizado final ILS X-Ray pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Gente, 1602 vai reportar estabilizador. Oli, Salvador, muito bom dia. Boa tarde, botão 8002. Boa tarde, botão 8002, contato radar, suba para o nível 360, autorizado pro de Leda. 360, Leda na proa, botão 8002. Entre o meu Romeu Lima, foi autorizado no 7120 com 8. Após Leda, Bidev, o TAM 8002. Ciente, após Leda, Bidev, TAM 8002. Estão as fumaças aí, próxima cabeceira no 7, tem como informar se está tendo fogo por aí, pois? Eu estou vendo aqui, mas... vou passando aqui. E tem mais outro mais próximo na cabeceira. Tá mais cheio de interferir ou não? Não, tá, por enquanto tem interferir. Sim, obrigado. no 567? Já foi. Desconsidere. Pátio. Ok, tá autorizado. É Patico? Ok, tá livre. Frequência vai estacionar. Tá chegando agora ele aqui. No chame centro Recife 125.1, alterno 133.25. Centro Recife 151.3325, azul 4261, boa tarde. Boa tarde. Fala Salvador, Gol 601. Está com 188 a bordo, 3 horas e 31 de autonomia, até na cabina, está pronto para táxi. Qual a alternativa? Campinas. Táxi, Juliette Alfa, ponto de espera, chave 286. Táxi, Juliette Alfa, 286, ponto de espera, Coronel 601. Voo 567 com 163 a bordo, 3 horas e 30, alterna com pronto para o táxi. Papa Romeu, Alfa November Delta. Alfa November Delta, bom dia, me escuta. Escuta. 1567, vai dar passagem ao tráfego da companhia à sua direita, posso prosseguir de alfa, ponto de espera, chame 286. Dando passagem ao gol, via alfa, ponto de espera, 118, gol 1567. Só confirmando frequência do controle 1895, desculpe, viu? Confirmo do controle 1895. Da torre, desculpa. Ah, tá ok. Da torre 1895. Só November Delta, prossiga. Acionado, senhora, pronto para o táxi. Aguarde para o táxi, November Delta. Sim, você vai dar a sua autorizada e cola do presente. Agora, muito bom. Boa tarde, agora o 601, para a próxima parte dela. 95, por favor. Para 118, 95, grato, até a próxima. Salvador, muito boa tarde. Eu passo Romeu Alfa November Delta. Sim, o Alfa November Delta. Está no pátio 3, está no chat acionado? Afirmativo, acionado pronto para o táxi. Está autorizado e cola para sentido nordeste da presente. Ok, estou com o tráfego autorizado com o pouso na 10. Inicialmente, táxi via quilo e mantendo o ponto de espera da Delta. Assim que o tráfego cruzar, pular e cruzar o lixo, a gente já autoriza aqui. Sim, muito obrigado. Camarada na quilo. Qual tem a frequência do, da torre, Salvador? 19.8. Da torre? Da torre ou do controle? Da torre. 18.95. 18.95, obrigado. Sou o Gono 601. 601, tráfego companhia na aproximação, após o mesmo ali mantém. Eu não tiro, após o mesmo ali mantém, Gono 601. Restringiu 340 por 8002. Afirmo e chame o centro Recife 125.1, alterno 133.25, TAM 8002. 1251-3325, chamarei, obrigado, boa noite. Boa noite. Alfa November Delta, autorizado. O Plano Norte está presente. Foi a porta fora do solo, 1330 com 8. Autorizado o cruzamento e decolar do Nordeste, confirma? Confirmo, Nordeste. Sim, muito obrigado, até a próxima. Novamente. Golo, mesmo ao 2, falamos 2-3, direito 2-1-9, só o Midra, bem-vindo. 19, obrigado. Fala Salvador, boa tarde, gol 602 de Bruno, você escuta? 602, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 602. Fala 3, 89, táxi da Sana, 27, quanto é que é mais? Autorizado, Tom, chama pra início, táxi. November Delta, mantém o setor nordeste, decolado agora os 5-2, afastado do eixo de decolagem da 10. Chama o controle 1198, Alfa, November Delta, no voo. Pro Nordeste, agora 1198, controle, muito obrigado, boa noite, até a próxima. 1601, 54 mil pés, setor nordeste, não interfere, vem a 320 com 8 horas de decolagem. E é de livre decolagem. O meu Alfa November Delta prossiga visual, corredor forte, Alfa November Delta. Gente, corredor forte, November Delta na sua escuta, agradece. Espera, pronto. Ali mantém. Ali mantém, agora 5-6. Controle, boa tarde, Golo no 601, decolado. Estimar 8, tem um bom voo, Líder Mendoza. Gente, 2.000 pés para Deleda. 601, no controle 1698, bom voo. Entendi o POB. 222. 228, táxi autorizado Juliette Alfa, ponto de espera sobre torre 1895. Juliette Alfa, ponto de espera 1895, boa 3297. É 3603, acione identificação, autorizado para o EDITAP, até o nível 050, após prossiga via para 2.000 pés, o QNH no 013. Ok, 050 para o EDITAP, EDITAP 3603. 18 decolada agora, 28, controle 109-8, transfere o morro. 109-8, obrigado, uma boa tarde. Controle de Salvador, boa noite, Gono 567, decolou na Gole. Boa noite, Gono 567, contato radar, suba para o nível 360 na saída Gole. 360 na Gole, 567. Vento 130 graus, ponto 9, autorizado em decolada 10. Ali, decolada 0, Alfa 9B Delta. Alfa 9B Delta. Pra fazer um pouso na presente posição, apenas para embarque do passageiro, chamará na nova decolagem alguns minutos? Gente, reporte para após a decolagem, Alfa 9B Delta. Chamará o Delta. Controle, boa tarde, o 9072, gente da Vito, fazendo 190 para 160. O 9072, essa unidade de identificação dessa via, chegada a Bonf para 4 mil pés, o QNH no 013. QNH no 3, descendo via, chegada a Bonf, o 9072. Adoro o gol 1601, cruza o nível 130. Sente, gol no 601. Oi. 97 declara agora os 31 no controle 109-8, que chega o voo. 109-8, boa, da próxima. Controle Salvador, boa tarde. 3.